Discutir relação, nem falar nada sério. Preocupa não. Hoje quero te ver rindo do nada, de qualquer piada sem graça. Te quero palhaça, leve sem esforço o rascunho e o esboço da prancheta de Deus direto pra mim. Sem máscara, sem vergonha, de boa, sem cerimônia, desbocada e atrevida. Essa mulher sem maquiagem, linda, falando bobagem, é o amor da minha vida. Não vem aqui discutir relação, nem falar nada sério. Preocupa não. Hoje quero te ver rindo no nada, de qualquer piada sem graça. Te quero palhaça, leve sem esforço o rascunho e o esboço da prancheta de Deus direto pra mim. Sem máscara, sem vergonha, de boa, sem cerimônia, desbocada e atrevida. Essa mulher sem maquiagem, é o amor da minha vida. Sem máscara, sem vergonha, de boa, sem cerimônia, desbocada e atrevida. Essa mulher sem maquiagem, linda, falando bobagem, é o amor da minha vida. Obrigado. Obrigado.